Pessoal, o que leva um cara a fazer faculdade hoje em dia no Bostil? E eu vejo um monte de cara burro, ignorante, indo para faculdade, Unesquina. Unesquina, para você que não sabe, é essas faculdades de baixo custo, pessoal. Pessoal, o Brasil não tem nem demanda para tanto gente assim. Não é à toa que os mais desempregados hoje em dia têm ensino superior, um monte de cara que tem ensino superior que se formou nas Unesquinas estão dirigindo Uber, com toda humildade, com todo respeito, né? Melhor do que estar desempregado. Muitos desses caras que fazem faculdade, eles não percebem que eles estão se formando numa Unesquina, numa Unipapel higiênico, nessas faculdades de esquina, sem nome nenhum. Eu me lembro que recentemente viralizou um vídeo de um cara do Recursos Humanos, do RH, IAG, debochando dos currículos de quem fazia Unesquina. Ele era responsável por contratar as pessoas, ele pegava os currículos de Unesquina, rasgava e jogava fora. Só ia ficava com ele as faculdades grandes, particulares, não sei, acho que PUC, e as públicas, USP, UFRJ, entendeu? Só top. Ou seja, o cara que, o otário, que ficou 4 anos gastando tempo, dinheiro, dinheiro de Xerox, dinheiro de alimentação, dinheiro de passagem para se formar numa Unesquina. Ele nem o currículo foi analisado, foi jogado fora. Isso é a ordem do chefe, tá, pessoal? Esses caras só fazem esses vídeos assim porque o chefe manda, ó, currículo de Unesquina, pode jogar fora. Só me deu os currículos particulares de alto desempenho e públicos federais. Só. Eles falam isso, tá, pessoal? E pior ainda, os caras que fazem Unesquina, pessoal, que fazem cursos imbecis, né? Por exemplo, marketing, publicidade, propaganda, como eu fiz também, mas eu, graças a Deus, eu não terminei. Porque eu fui muito esperto, já vi que aquilo dali era um barco furado, né? Porque você não sei se você sabe, publicidade e marketing é a primeira coisa a ser demitido numa crise, né? Porque quem vai ficar bancando propaganda e marketing quando você está numa crise, né? Por exemplo, a Bombril. Bombril, se parar de fazer comercial um ano, não vai fazer diferença nenhuma. Todo mundo conhece Bombril, qualquer outros produtos aí famosos, né? Então, a maioria das empresas mandam embora o quê? O marketing e publicidade. É o primeiro a ser mandado embora, né? Também tem gente, né, que faz administração no Brasil, cara. Com raríssimas exceções. Por exemplo, o cara que vai herdar uma empresa do pai, aí faz sentido ele fazer administração. Até para ele ter uma noção. Não é porque por currículo, né? O cara vai herdar alguma coisa que ele tem que administrar, realmente vale a pena fazer um curso de administração. Agora, do contrário, tu vai fazer administração na Unesquina, Uni não sei o quê, Uni papel higiênico. Tu acha que alguém vai contratar você para administrar o negócio dele? Formado na Uni lixo. Ó, vai acontecer o que o cara do RH fez, vai rasgar antes de abrir. Tu acha que a Ambev vai contratar um perifento suburbano, né? Como eu também, né? Para administrar a Ambev? O Brasil não tem demanda para isso. Muito das coisas no Brasil, e por isso que o Brasil é um país de terceiro mundo, né? É por indicação. Ou seja, tu se formou em alguma coisa, a chance de você ser contratado por alguém é se alguém te indicar. Marketing, publicidade, propaganda é um dos grandes pontos desse negócio, do QI, de quem indica. Administração também. É indicação, alguém te indica que vai, aí você cresce no trabalho. Se tu não tiver isso, meu amigo, eu vejo pessoas que cometem esses absurdos, tipo, o cara trabalha durante o dia e estuda na faculdade à noite, na Uni Cocôzinho. Cara, olha o esforço que o cara tá fazendo, gastando dinheiro. Ficar desesperado, imprimindo trabalhos ridículos da Unesquina. Eu já estudei à noite em Unesquina, pessoal. É que nem escola pública. Os professores mesmo não exigem, porque sabe que tá todo mundo ali trabalhando. Então eles deixam a caralho. Tu faz trabalho valendo ponto para um semestre em um dia. Pode refazer, porque eles sabem. Aí o cara fica feliz, que nem eu, né? Na época, ah, faculdade à noite é mais fácil. Mas as empresas também sabem disso. Então, se você se formou numa Unesquina e ainda à noite, eles sabem que você não se esforçou tanto quanto um cara que se passou numa faculdade pública grande ou numa particular foda, né? Todo mundo que trabalha sabe disso. Então, um cara que se formou à noite já vai, né? Já vai ter um. Muitos caras entram na faculdade sem saber isso que eu falei. Por isso que eu falo que eles são ignorantes. Se formar numa Unesquina, pessoal, é mais uma derrota do que uma vitória. Você vai ter um salário pífio. Eu conheço pessoas que se formaram no curso que eu fiz, né? Que foi propaganda e marketing. E o cara trabalha com gráfica. O cara ganha R$ 2.000. Adiantou fazer faculdade, ficar 4 anos se matando para ganhar R$ 2.000? Tem Uber aí que tira mais ou menos isso por mês. Então, assim, olha que falta de inteligência do cara não pensar antes de fazer Unesquina. Tem outros cursos também. A administração é um deles no Brasil. Tem gente que faz física, química. A não ser que você seja professor. Tu vai fazer física e química para quê? Onde já se viu o Bostil recompensar a ciência, bicho? Tu não tá nos Estados Unidos, na Europa, bicho. Na China. Né? Até em outros lugares como Rússia. Aqui os caras não incentivam ciência. Tem outros também, design, que os caras contratam sem nem informação. Né? Pra que tu vai fazer faculdade disso? Jornalismo, eu vou nem falar, senão eu vou quebrar o celular. O cara fazer jornalismo, 2024. Puta que pariu, que ele pode abrir um canal, um blog e fazer... Tem muito cara maluco hoje em dia, né, cara? Eu fico pensando, será que esses caras que fazem essas unisquinas, será que eles acham que eles vão se formar e no primeiro ano ganhar 6 mil reais, 10 mil reais? Né? Eu acho que tem cara maluco, né? Tem muito cara lelé. E eu me lembro que quando eu passava na frente das faculdades, e até fazia, né? Tinha muito aluno comendo comida lixo. Cachorro-quente, hambúrguer, todo dia isso. O cara vai engordando, não vai passar. Às vezes se forma, não consegue o emprego dele, aí gera alguns problemas psicológicos. É só atraso. Unisquina, pessoal, é só atraso. Em vez de tu chegar no mercado de trabalho com diploma da Unisquina, pega um papel higiênico, passa no rego e chega lá. Que ele vai ter o mesmo valor. Um papel higiênico sujo e um diploma da Unisquina no Brasil. Não tem nem, acho que não tem nem meia hora de anúncio. Olha o tanto de currículo que eu já recebi. Ai, aí tem gente que coloca RG, CPF, além de mandar as fotos, né? Que eu já zoei. E o tal do currículo Vitae, amor, não existe. Esse aí é o vídeo do Yag, zombando dos caras com um diploma universitário, né? Desesperados, né? E outra coisa, pessoal, uma coisa que vai ferrar muito é que daqui a pouco a maioria dos Zé Droguinha, bostileiros, vão ter diploma universitário, né? Tu vê a quantidade de uni-esquina que tem em cada esquina, claro, né? Faculdade com mensalidade ridícula de R$380. Qualquer Zé Droguinha consegue pagar isso por mês. E pior, eles vão entrar na faculdade, vão passar nas coisas usando inteligência artificial, né? Chat GPT. Então, os caras que nasceram nos anos 2000, 2001, eles estão lascados, pessoal. Universidade, formação universitária já não vai servir de nada, cara. Tu vê, eu já tô vendo coisas em São Paulo e também na zona sul do Rio de Janeiro, que os caras, para ter emprego, tem que ter um MBA, uma pós-graduação, às vezes até um doutorado, uma licenciatura. E conforme isso for aumentando, vai piorar, né? Hoje em dia, para tu ter um bom emprego, tu tem que ter doutorado em alguma coisa. E olha lá, teve um concurso, não sei, eu acho que vou botar aí na tela, um concurso para limpar a rua do Rio de Janeiro, da Colurbe. Os caras, tinha gente com doutorado fazendo concurso para varrer rua. 2009 isso. Isso é bom, que vai gerar uma crise também, pessoal, que vai mostrar quais são os verdadeiros inimigos dos homens no Brasil. Eu vou botar uma foto aí que eu já botei, de uma empresa de jogos, né, em 2007, cheio de homens e mulheres, e depois, né, 10 anos depois, se não me engano, só mulheres. Quando o cara vê essa realidade, ele vai começar a se tocar. Por isso que tem muitos caras que são jovens, estão entre 16 e 24 anos, homens, que já estão based, já estão despertos, né? Não assumem namorada, reclamam das coisas. É por isso que a Red Pill Migtal ficou famosa na internet. Porque os caras já são assim, os caras estão vendo. Um monte de mulher tendo privilégio na lei. Agora tem cota feminina no trabalho. A mulher são as maiorias na sociedade. Elas ainda têm cota para entrar em trabalho, emprego. Os caras estão despertando. E eu tenho certeza disso. Daqui a 10, 20 anos, tu vai ver muito mais dificuldade para essas pautas femininas na sociedade. Essa situação que está acontecendo vai gerar uma revolta. E eu tenho certeza disso. Eu torço e tenho certeza disso. E esse é um vídeo muito importante. É por isso que eu vou deixar esse como último antes das férias, né? Vou tirar umas férias agora, não sei, de 2, 3 semanas. Talvez eu coloque alguns vídeos do Raccoon no meu período de férias, né? Porque... para não deixar o canal parado. Mas, de novo, meu canal... Tem na descrição desse vídeo aqui embaixo e dos outros, tem um drive que você pode baixar todos os meus vídeos que já estão baixados, tu não precisa gravar a tela nem nada. E se tu quiser deixar guardado no seu computador, no seu celular, ou divulgar no YouTube tudo de uma vez, ou no BitChute, Odyssey, qualquer coisa desse tipo, fique à vontade, eu autorizo, né? Então é isso, pessoal. Como eu tô entrando de férias agora, eu queria agradecer a todo mundo pelos comentários esse ano no Rumble, né? A gente ficou um ano aí botando vídeo direto, né? E então é isso. Eu agradeço bastante, futuramente eu volto, né? Dê seu comentário, pega esse tempo, se puder, dessas semanas que eu vou estar de férias, para ir assistindo os outros vídeos, né? Para maratonar o canal. Eu agradeço, e é isso aí, pessoal, obrigado mesmo, e até um próximo dia. Valeu!